Já várias vezes tive a oportunidade aqui de dizer que é um grato prazer quando repetimos uma banda aqui no Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, e que eles nos dão o prazer da sua visita aqui aos estúdios. Naturalmente, tiramos a impessoalidade do telefone, da linha telefónica, para tê-los à nossa frente e com a vantagem de termos a banda completa, e assim podemos falar à vontade, olhos nos olhos, e percebermos de onde vêm os Drive e para onde querem ir os Drive. Hoje até vêm muito bem calçados, pronto. E é por aí que começamos. O apoio de uma marca de automóveis também é decisivo hoje em dia para uma banda portuguesa. Decisivo, ou pelo menos um leve empurrão. Olá a todos. Olá, bem-vindo aqui à Boa Nova, antes de mais. Nós achamos que é fundamental. Antes de mais, quero dizer que valorizam o nosso trabalho e, portanto, acham interessante associarem o nome deles aos Drive. Para nós também é interessante porque há uma série de limitações que deixam de ser limitações do ponto de vista de deslocação. Muitas vezes temos que alugar carros e, portanto, temos sempre um carro disponível daquela marca. E podemos dizê-lo à vontade, porque assim, se eles quiserem também, a Boa Nova tem muito prazer também em fazer-se deslocar pela da BMW. Da BMW, exatamente. Não, têm sido fantásticos connosco, têm gostado do nosso trabalho, eles estiveram connosco no concerto que demos no Festival Marés Vivas na quinta-feira passada e ficaram deslumbrados. Nós também, por acaso, gostamos imenso do concerto que demos lá, mas é de facto importante a parceria que temos com a BMW neste momento. Temos outras, como a Levis. Todas elas nos de alguma forma sustentam aquilo que é uma carreira que nós pretendemos construir de uma forma mais equilibrada e mais cuidada também. E, portanto, basicamente é isso. We'll be right back. Beto, então é a voz do projeto e também é a voz com que iniciámos aqui esta entrevista. Numa altura em que saio para as estampas, o vosso disco, este Páginas de uma Vida, de que tem como single de apresentação o Sem Cor, que tem um efeito mediático muito bom já, pelo menos à partida, não é? Corremos o risco, e vamos começar assim já, de que este disco ser marcado pelo Sem Cor, da maneira que o Drive ficou muito marcado pelo Wish Keep On Fighting, de que as pessoas às vezes perdem a banda de um todo e ficam só por um ou dois temas? Honestamente acho que não, porque começa-se a perspectivar um quadro muito interessante. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos uma novela que escolheu um tema que não é um single, não sabemos se vai ser, chama-se Fica, é a faixa número 2 do disco. Portanto, mais uma música que vai furar de alguma forma para os Morangos com Açúcar. O Sem Cor apresentou o disco de uma forma que nós achamos muito colorida, apesar de tudo. Está cada vez mais a subir no top de airplay nacional, o que nos deixa também muito orgulhosos e surpreendidos, porque inicialmente a música quase que nem sequer ia entrar no alinhamento deste disco. Depois, o próximo tema, achamos que já foi escolhido até, chama-se Eu Quero, é a faixa número 3 do disco. Portanto, acho que não vai ser por aí. E há aqui uma razão muito forte, que é o facto deste disco ser todo ele composto em português. Há uma faixa que nós fizemos para um filme, que estreou há pouco tempo, que foi Um Funeral à Chuva, um filme do Telmo Martins, que também realizou o clipe dos Drive, do single Sem Cor. Este já pode ser visto na página da Boa Nova, portanto é só lá ir. Vamos espreitar. E daí acharmos que, pronto, o português é realmente mais forte, chega muito mais pressa às pessoas, e achamos que está um disco com toda a honestidade. Estão a faltar a palavra. Está um disco transversal, mas eu ia dizer, com toda a humildade que nos caracteriza, está um disco, do nosso ponto de vista, realmente bom, um disco bem construído, feito um bocado. Eu acho que é delicado dizer em cima do joelho, mas foi quase. E a receita e o segredo talvez tenha estado aí mesmo. Eu ontem dizia a alguém que nós não tivemos tempo de ligar o complicador. E, portanto, talvez seja mesmo esse o segredo. A nossa editora disse-nos, com 3 meses de antecedência da data de saída, vocês têm que lançar um disco novo e em português. Não tínhamos quase nada na altura. E surgiu, e do nosso ponto de vista é o melhor disco dos Drive até hoje. Comecei por esta até uma pequena provocação sobre os temas que às vezes passam despercebidos, porque eu já tinha dito, aliás, na outra entrevista que falámos, já repeti hoje aqui off the record, o Sorrisos para mim foi o tema mais bonito do anterior álbum, do vosso álbum homónimo. E aí está, um tema que passou um bocadinho à margem, não passou aqui na Boa Nova, à margem, mas está claro, nós valemos o que valemos, se calhar valemos pouco. Portanto, é um tema que agora vemos aqui repetido neste novo álbum. Não é uma pena, às vezes, quando um tema é, ou que permite ser orelhudo, mas que apenas porque não é divulgado não chega às pessoas. Sim, são às vezes escolhas inconscientes, porque normalmente a malta aposta nos temas mais orlhudos do disco, e depois há outros que são também tão orlhudos quanto os que foram escolhidos, que por razões às vezes logísticas, outras vezes razões de investimento, acabam por não chegar ao ouvido do público. Por acaso, em relação aos Sorrisos, a nossa opinião também é que ficou completamente subaproveitado. Ficou aquém do que poderia ter sido. Exatamente. Também a par do Tentei, também é a nossa opinião, que haveria talvez mais 2 temas do disco anterior que poderiam ter sido explorados e que poderiam ter chegado ao ouvido das pessoas, mas por uma razão ou por outra que nos foge um bocadinho do controle, isso não aconteceu. Portanto, temos a felicidade do Ouís ter cumprido bem o trabalho e nos ter feito chegar às pessoas. Mas há aqui uma curiosidade que eu queria falar. Eu lembro-me de uma entrevista que nós demos numa rádio nacional, que foi o Rádio Clube Português. Passou hoje e a seguir... Ex-Rádio Clube Português. Exatamente, infelizmente. Fechou há pouco tempo, julgo eu, não foi? Portanto, e o segundo tema que a pessoa que estava a fazer a entrevista escolheu foi precisamente o Sorrisos. Disse que era a música que mais gostava do disco. Mas pronto, esse tema está incluído neste disco também, no Páginas de um Dia. E portanto tem todo o potencial para poder acontecer qualquer coisa. Nós achamos isso. Quem te disse que amor à primeira não existe? Não é verdadeira. Porquê é que incluíram temas do anterior álbum neste? E falamos do Sorriso, falamos do Tentei, precisamente. Digamos que nem sequer era justo não fazê-lo. Porquê? Uhum. Porque o disco, o disco anterior, do qual estávamos a falar um bocadinho, foi uma compilação de temas já antigos, com uma experiência, uma abordagem, pela primeira vez, dos Drive ao português. E, portanto, nós percebemos, primeiro ficamos fascinados por vir os Drive a cantar em português, a fazer música em português, deu-nos muito mais motivação. Percebemos que as pessoas agarravam muito mais depressa o português, e pronto, o prazer é completamente outro. Neste momento, se nos perguntarem se consideramos compor em inglês, não consideramos, porque o português é muito mais interessante. Escrever em português é muito mais difícil, mas quando se consegue da forma que nós achamos que conseguimos, lá está, é muito mais interessante. E portanto, como foram esses temas que abriram as portas dos Drive ao português, achamos que era justo, apesar de tudo, incluir esses três temas, que se chamam Tentei, que esteve numa novela e está pelos vistos da TVI, e depois O Sorriso e O Não Me Lembro. Exato. neste disco. Achamos que também, apesar de tudo, fazia parte do disco, no fundo. E, portanto, incluímos e há pessoas que sabem que esses temas já saíram no disco anterior, mas grande parte delas não. Uhum. Porque não aconteceu grande coisa com esses temas ainda. E, portanto, achamos que fazia mesmo todo sentido que esses temas fossem incluídos neste novo disco. O próprio gravar em português e o escrever em português associa também de que vocês neste disco inserem aqui um booklet onde põem todas as letras, é mesmo para fazer com que as pessoas, enfim, percebam aquilo que lhes querem transmitir. Eu acho que foi uma batalha ganha dos Drive. Uhum. Nós temos muito o hábito, temos a nossa editora, mas temos muito o hábito de gerir e acompanhar todos os processos. E percebemos que tínhamos alguém junto de nós, uma amiga neste caso, que podia fazer um trabalho à altura daquilo que nós precisávamos para a capa do disco e o book do próprio disco. E achamos que foi muito conseguido. Ela surgiu com algumas ideias, do nosso ponto de vista, muito interessantes. E achamos precisamente que as imagens colam nas letras e na mensagem de cada música. Mais uma batalha ganha da parte dos Drive, nós achamos. Falta dizer o nome dessa colega, porque é a Vânia Costa. Uhum. Vânia Costa é designer. Conhecemos a Vânia há já alguns anos. Foi uma experiência que nós fizemos. Ela fez a capa do single Sem Cor. Gostamos imenso. E depois fizemos o convite e pronto. Achamos que ficou ótimo. Isto também tem por objetivo evitar a pirataria, ou seja, fazer com que as pessoas percebam que o disco é mais do que o disco e que também há aqui uma componente gráfica que é interessante ter em casa. Em relação à componente gráfica, nós, Drive, achamos que a música só por si não basta. Terá que haver mais qualquer coisa à volta para apimentar o conceito música. Não conscientemente contra a pirataria, mas conscientemente de forma a que as pessoas sintam a necessidade de comprar o disco pela música e pela imagem. Eu acho que nisso aí a Vânia foi feliz. Foi muito feliz. Conseguiu fazer marketing de cada música com o booklet. Portanto, acho que há mesmo necessidade das pessoas comprarem o disco para terem acesso à imagem e à música. Acho que é muito importante. Mas não o fizemos a pensar na questão da pirataria. Não, mas vamos falar sobre ela já agora. Aqui há dias o Miguel Maier do Seda e Dona Maria dizia-nos aqui com piada, e eu gosto de repetir isto, de que a questão da pirataria faz lembrar quando vai com o cão ao veterinário. Sempre que vê lá uma pulga diz que há 10. Ou seja, sempre que houver um disco vosso à venda, provavelmente já há 10 cópias. Claro. Qual é a vossa sensação em relação a isso? Achamos que é uma guerra muito difícil. Não nos compete a nós. Achamos que nenhuma banda portuguesa tem força, porque esta é uma questão mundial. O que eu quero dizer é, se todas as editoras ou se alguém regulasse os preços dos discos, eu achava que 7, 8 euros seria um preço muito engraçado. Uhum. E acho que a pirataria ia quase que ser exterminada. Nós temos uma experiência curiosa. Exatamente. Que é, falando agora um bocadinho de marcas, mas terá que ser, Nós tivemos na Vorten o disco à venda por 6,90 e esgotaram os discos, e na FNAC estão a 10,99 e há discos de caraças para lá, portanto. Aí está a diferença, exatamente. Não há discos nas Vortens neste momento. Eles fizeram essa promoção, acho que é até hoje. E portanto é tão simples quanto isso. As pessoas pensam duas vezes quando vêem um preço de 7 ou 8 euros. Pensam duas vezes. Estão nos escaparates ao lado do YouTube e para aí adiante, e o preço é idêntico, e se calhar a pessoa vai. Agora, também há aqui uma questão, que é preciso sublinhar o facto de ser uma promoção, porque infelizmente as pessoas depois podem associar esse preço a um produto que não presta, entre aspas, e portanto nós temos que ir para o nível dos outros, ou seja, vamos regular e nivelar o preço por cima. Se houvesse realmente uma entidade que conseguisse ter mão e dizer, não, é pá, o topo dos discos, o teto será de 8 euros. 10 euros, pronto, 10 euros. Aí, muito bem. De outra forma, é delicado. A Vorten, ao vender o nosso disco a 7 euros, ainda está a ganhar dinheiro. Ok? Está explicado. Ok. A questão é só esta. Está explicado. Portanto, podia realmente regular-se um preço com um teto de 9, 10 euros. E os discos vendiam-se, de certeza absoluta. E muito mais. Nós íamos ter que alterar, sei lá, o padrão daquilo que hoje são 10 mil discos para ouro. Íamos ter que alterar, porque as pessoas iam comprar muito mais. Uhum. Iam pensar duas vezes. Iam querer ter. Porque era acessível. Ali, a partir dos 10 euros para cima, é uma barreira que as pessoas, de uma forma inconsciente... Do 9,99, não é? Exatamente. É logo, exatamente. E vou agora dar 13 euros por um. Exatamente. Disco, e eu também considero que é muito dinheiro, de facto. É. Só que pronto, isso é uma guerra muito grande. E não nos compete a nós. Mas é um paradigma que tem que ser realizado, e parece-me, infelizmente, que ainda não está a ser. Apesar de todo este contexto de 10 anos, pelo menos, de pirataria, não é? Isto se não contarmos com o tempo anterior de que as pessoas do LP passavam para cassete, portanto, mas aí perdia-se a qualidade. Aqui hoje em dia não se perde, temos que ser sinceros nisto, na questão da duplicação, com exceção da parte gráfica, não é? Parece-me é que durante este tempo todo ainda não houve um inteligente, desculpem o termo de quem nos passaram a ouvir, e nunca está a ferir sensibilidade de ninguém, mas ainda não houve ninguém que pensasse nisso. Ou seja, ninguém com poder de o poder fazer, não é? Ainda não houve ninguém que fosse capaz de dizer, pá, vamos alterar isto porque vamos combater a pirataria de uma maneira que seja lícito que as pessoas comprem e que seja fácil comprar e que não os estimule tanto à pirataria. Claro. Porque ainda há dias também falávamos aqui, já não recordo com quem, é que hoje em dia era tão fácil o download da internet, claro, que as pessoas nem chegavam a ouvir as músicas. Faziam o download e depois apagavam e provavelmente sem eles ouvirem. Nem a questão da transmissão da música e das pessoas querem conhecer uma banda como os Drive, não é? Se calhar já nem isso se passa, porque a pessoa ouviu um tema, claro, até fez o download disto todo, mas na prática depois, exatamente, só fiquei com um porque só conheço aquilo. Sim, exatamente. Mas nós temos um exemplo assim um bocado estranho aqui em Portugal, que foi há mais ou menos um ano e meio. O Ministro da Cultura disse numa entrevista na RTP que não estávamos no tempo do Salazar, portanto não íamos fiscalizar a pirataria. Portanto, quando o Ministro da Cultura diz isto, a malta está completa e perfeitamente à vontade. Exatamente. Nessa altura, assim, volta Salazar, não é? Sim. Estás perdoado. Portanto, quando o Ministro da Cultura diz isto, haverá alguém com o tal inteligente, não haverá inteligente nenhum que diga assim, não, vamos então arranjar aqui um esquema, uma maneira de controlar a pirataria. São questões extremamente complicadas e a nossa consciência é que quem realmente quiser comprar discos e quem gosta de ter discos, compra, quer haja acesso à internet ou não. Exatamente. Temos uma vantagem em relação à pirataria, que é uma vantagem barra desvantagem, que é não se vendem discos, mas depois quando a malta vai para os concertos, o pessoal já canta as músicas. Ué. Portanto... Eu Paulo dos bicos, não há a fazer. Completamente. Temos vantagens e desvantagens. Aliás, uma das vantagens da internet também é, entre outros, o MySpace. É as pessoas fazerem chegar a sua música a todo mundo, não é? Sem os partilhos das editoras e da vontade de quem manda nelas, e estar lá. Portanto, quem quer ouvir-vos pode ouvir-vos. É hoje a melhor montra da música, a internet, não? Ah, é, sem dúvida. Sem dúvida. A par com o iTunes e YouTubes e Facebooks e... Mas está, é net, net. Exato. E depois temos esta questão também de, do investimento que vocês fazem num videoclipe, e depois, se querem vê-lo, têm que ficar até, como disse há pouco, até às 3 da manhã, se o quiser ver na televisão. É. Não é apenas um investimento que se faz de um bom trabalho, não há... vídeo que seja, e depois não há ninguém que o mostre, ou está no YouTube para quem o quer ver. Não há canais, quer dizer, há um canal... Não, não há, não há, porque de... o diretor, estamos a falar da MTV... Vá lá. Uhum. O diretor em Portugal da MTV disse-me: epá, eu não posso estar a meter bandas portuguesas em excesso, porque depois tenho a malta dos Estados Unidos a dizer: olha, tu tens é que meter aí as séries que nós temos, epá, que ninguém vê nada daquilo, mas epá, tens que meter, e tens que meter aí aquela. Tenho um rabinho assim, como é que ela se chama? Que namora Jennifer Lopez. Jay-Z. Eu fui pelo rabinho, aquela burra, exatamente. Pois eu sei quem é, mas não estou a lembrar do pronto. Beyoncé, não. A Beyoncé. A Beyoncé, exatamente. Pá, tenho que passar 10 vezes e 30 ao dia, e essa é que é. Mas aí não vamos mais longe. Temos rádios, e não vamos falar da MTV, temos rádios, está aqui a falar nomes, mais uma vez, não queria estar aqui a criticar ninguém. Temos rádios que passam o mesmo tema 10 vezes ao dia ou 15 vezes, claro, ao dia. E fecham as portas a muitos projetos. É até fartar. Claro, né? Claro. Até fartar. É o esquema das playlists, não é? Aliás, são acérrimo. Cada vez mais gosta a questão dos programas de autor, não é? E enfim, cada um passa o que quer. E claro, há espaço, o dia tem 24 horas para tudo e mais alguma coisa. Exatamente. Né? E hoje, felizmente, as rádios locais também têm a vantagem de estar na internet e chegar a todo mundo. Pronto, isso. Nós aí perdemos a partilha. E a importância, exatamente. Porque nós, eu não sei que as outras bandas que perspectiva têm, mas nós, como banda, temos. Obviamente damos a importância devida às rádios nacionais, porque a malta, claro, vive de airplay, né? Uhum. Mas temos muito presente e damos muita importância às rádios locais. Acho que sendo feita uma boa campanha em rádios locais, as coisas crescem de uma outra forma. Claro. De uma outra forma. Fico satisfeito, digo isto. o feedback de grande parte destas bandas passa também pelos concertos, não é? E como dizia há pouco, das pessoas que já cantam os vossos temas, quem que vai ver os Drive? Essa é uma questão muito interessante. Mesmo muito interessante. Porquê? Precisamente as pessoas que nós queremos que vejam os Drive. O que é que eu quero dizer com isto? Faixa etária aí, sei lá, dos 15, 16 até 60, neste momento até 60, 70, e conseguem, sei lá, divertir-se a ver os Drive. Olha, e achar interessante. Um exemplo disso, ontem na FNAC de Guimarães, exatamente, estavam duas senhoras aí, pai, com 55 anos, à volta disso. Fantástico. A ficaram, cantar as músicas. Ficaram o concerto todo. Foi muito, muito bom. Portanto... E no final nos era assim, obrigado mãe, não. Não. E não só. Desculpem lá. E não só. Depois, é um público com que se percebe que tem alguma... alguma cultura geral que não gosta de qualquer coisa. Percebes que é um público seletivo. Muito seletivo, exatamente. E esse sempre foi o nosso objetivo. Ouve e sabe o que quer ouvir. Exatamente. Foi sempre o nosso objetivo atingir um público-alvo que nos interessasse também. Porque nós gostamos de estar a tocar e perceber que as pessoas estão ali porque realmente encontraram alguma coisa em comum connosco. Nas letras, na música, no design da capa. Gostamos de estar em palco e sentir que as pessoas estão a partilhar connosco o que nós queremos transmitir com as músicas. Ora bem, estamos a falar com o pessoal de Santa Maria da Feira. Muito bem. E acho que já que há dias nos falado, não sei se foi convosco, se foi com outras bandas, é que tem sido um alfover de várias bandas. Porquê que acham que isso aconteceu em Santa Maria da Feira? E julgo que grande parte deles conhece-se entre si, não é? Sim. Nós conhecemos quase todos. Aqui temos que ser honestos. E de falar de Easy Special, não é? Portanto, exatamente. O Ricardo Azevedo agora é Sol também. Temos que ser honestos e é fácil de se perceber. Eu vou falar e as pessoas vão entender. Numa cidade, para já nós crescemos todos juntos, estudamos todos juntos no liceu, lá na feira, pronto. Numa cidade... com um registro pequeno como é Santa Maria da Feira, haver um projeto como o Easy Special, que surge e consegue ter sucesso a nível nacional, dá muita força a outros projetos locais. Eu senti essa força, o Lito sentiu, o Tony sentiu, nós percebemos que era possível. Obviamente que a seguir é preciso ter-se capacidade para conseguir compor música. As coisas não são... Exatamente. Mas foi importante o clique de, ok, é possível. E do meu ponto de vista, nós já tocávamos quando eles apareceram, tocávamos todos, tínhamos todos bandas, mas eles foram os primeiros a furar de facto, e isso fez com que realmente nós percebêssemos que, ok, é possível, vamos trabalhar, e pronto, cá estamos, conseguimos. E quando falas, há uma luz que nasce em mim, luz que rompe o pensamento e o silêncio, tudo ganha forma em mim. Vamos à fase dos desafios. São três. Primeiro, imagina que vinham aqui, aliás, está a decorrer esta semana aqui a Expo, portanto, onde teriam todo o cabimento, os drive star. Não estão estas? Provavelmente a Câmara é para o ano. Para o ano, exatamente. Imagina que vinham aqui tocar ao Jorge Hospital, de que temos, aliás, um palco e um parque fabuloso para isso, e que tem a hipótese de fazer convosco duas bandas. Quem é que trariam? E fazemos aqui um destock aqui à portuguesa. David Fonseca. Uhum. Sim, sem dúvida nenhuma. E Clã. Eu, por acaso, estava a pensar em Clã também. Já foram ambos nossos convidados aqui, David Fonseca, aliás, várias vezes. Agora imagino que vem uma banda da cena internacional. Portanto, uma banda dito de sucesso. E que gostava muito que os Drive fizessem a primeira parte. De quem é que gostaria muito de fazer a primeira parte? Podemos responder os três ao mesmo tempo. Um, dois, três. Coldplay. Muito bem. Aliás, também sou um adepto favoroso dos Coldplay. Eu presumo que o convite tenha surgido, não é? Não. Quer dizer, falou-se aqui há uns tempos. O Cris ligou-me e disse: olha, estou a pensar. Disse: opa, deixa lá isso, que a gente está meio complicada. Pá, não vais por aí. Pronto, mas eu vou ir almoçar no dia tal. Eu está bem, pronto. Não. Fez-te convidado, não é? Não, de facto, nós temos. Temos linhas que se percebe que há aquela influência de YouTube e Coldplay e Keen e sei lá, eu adoro Radiohead, por exemplo. Onde todos eles foram beber, não é? Com exceção de YouTube. Exatamente. Rolling Stones, epá, adorava. E se forem bandas, para mim, seria Rolling Stones e Coldplay. Agora, a propósito de Coldplay, agora, desculpa, não consigo deixar de dizer isto. Aqui há dias estávamos a falar, entre amigos, e estão a falar de Coldplay também, o quanto eles eram inovadores, etc. E eu só tive um desabafo, enfim, depois, infelizmente, fiz com que as pessoas fossem procurar. Sim, mas será que nunca ninguém antes tinha ouvido o Echo and the Bunnymen? E diz: não, mas ouçam e vêm. De facto, quando podem foram buscar algum lado. Sim. E é um dos ideias que tenho, é isso. Sim, aliás. Nós somos adeptos acérrimos de que ninguém faz nada de novo, claro, apenas claro. Recria. Claro, exatamente. Claro. Está tudo inventado. Todos nós vamos buscar algo claro, atrás. Exatamente. E nem que não seja pensado. Portanto, é instintivo. Olha que grande, não é? Ideia. Exatamente, ouviu-se. Agora, o terceiro desafio, o mais complicado, segundo me dizem. Imaginem que vai haver um disco de tributo a uma banda nacional. E que escolhem os Drive para participar nesse tributo e escolheram um tema. Em que diz que gostariam de participar, de tributo a que banda e que tema que escolheriam. Sendo três, porque cada um pode escolher o seu, provavelmente. Eu sei. Não tem nada a ver, mas eu sei. Apetecia-me fazer, recriar ou vestir de uma forma diferente um tema ou da Marisa ou da Ana Moura. Acho que seria muito interessante. Uma coisa de facto que iria, do nosso ponto de vista, valer a pena trabalhar sobre. Portanto, estou a falar de fado e acho que era por aí. Mas já o pensou, ou melhor, já o tentou, ainda não? Não. Nós temos um projeto em Santa Maria da Feira. Eu vou falar de outra coisa. Em Santa Maria da Feira há um doce regional que se chama Fogaça. E, portanto, há uma festa todos os anos, que é no dia 20 de janeiro, e há um fado que se chama o Fado das Fogaceiras. E nós andamos há alguns anos a pensar que um dia vamos pegar naquele fado e vesti-lo de uma forma mais atual, para tentar fazer chegar o fado aos jovens, neste caso. Porque se começa a perder a ligação. E eu aposto que há jovens com 16, 17, 18 anos que não sabem que existe um fado das fogaceiras na terra deles. E, portanto, isso iria trazer para eles também essa tradição que existe em Santa Maria da Feira há tantos anos. E é curioso que nos sentamos nesta mesa há meia hora atrás, ou há 20 minutos atrás, e nós temos um projeto que passa por fazer uma música com um convidado na área do fado. Já pensamos em algumas pessoas e, portanto, talvez surja, sei lá, para o ano, em 2011. achamos que vai ser por aí. Mas pronto, quanto ao desafio, seria muito interessante pegar num tema de qualquer uma delas, da Marisa ou da Ana Moura, e vesti-lo de uma forma diferente. Nos vossos concertos há covers, não? Não há covers. Não há covers. Se calhar precisávamos de ter um ou dois. Dois não. Quando muito um. E tinha que ser uma música que realmente nos dissesse muito. E tínhamos que vestir de uma forma muito diferente daquilo que ela é no seu estado original. Não há. Não temos vontade de ter. Sentimos-nos bem a tocar os nossos temas. E portanto já nos falaram nisso alguém da nossa agência há um ano atrás, mas agora já nem sequer fala. Os covers são muito interessantes porque e já que estamos aqui a ser muito honestos, claro, no espírito que estamos, os covers são muito interessantes e tocam-se muitas vezes ao vivo porque trazem o concerto para cima. As pessoas, já, quando se faz um cover, é um tema que quase toda a gente conhece, não é? E esse cover traz o concerto para cima e mantém ali a coisa em cima. Isto porquê? Porque, por exemplo, neste momento, já nem tanto, mas aqui há meio ano atrás era difícil ver um concerto dos Drives porque as pessoas que não conhecem os temas, é difícil assistir a um concerto que não se conhece os temas. Eu não vou ver uma banda da qual não conheço os temas. Eu quero sempre ver o que é que fazem antes e tentar conhecer antes de ir ver. E portanto os covers servem precisamente para isso, porque há momentos mortos durante a prestação de uma banda num palco e isso aguenta ali o concerto. Procuro em tudo o que há para ver. Vejo de tudo, mas sem entender. Já fiz de tudo, mas sem preencher. Quero por tudo ficar para te ver. Sem nunca saber que apesar de tudo há mais para ver. Já fiz de tudo, mas sempre encher. Quero continuo Qual é, neste momento, o vosso maior desafio que têm pela frente? Neste momento, sair de Oliveira do Hospital. Não é nada. O nosso maior desafio. Eu acho que o meu desafio foi chegar ao Oliveira do Hospital. Exato. Portanto, eu acho que o nosso maior desafio neste momento até está a ser, que é o nosso desafio número um desde sempre, que é fazer passar o nome. Fazer transpor a barreira do nome versus música. Nome versus caras. Colar o nome à música. Há muita gente que pensa que o tema que temos com o Luciano Muniz é de uma banda estrangeira. E isso é mau. Mas eu vou. Mas isso, o que é que falta para isso? É o não, tempo? Eu acho que esta viragem ao português vai ajudar a transpor essa barreira rapidamente, penso eu. Também achamos que sim, e com a exposição que este disco está a ter, achamos que isso vai acontecer. Mas há aqui um desafio muito maior, e eu acho importante também falar nele, que é o facto de, neste momento, nós estamos a nossa agenda começa a complicar-se. E nenhum de nós vive da música. Todos nós temos... Era por aí que eu ia começar. Exatamente. Todos nós temos o nosso emprego. E, portanto... E ligado à música, não é? Eu estou um bocadinho só. Ou seja, contar no trabalho ligo ao rádio, a 20%, não. A 20%. É muito simples. Em Santa Maria da Feira há a maior recriação histórica medieval. Chama-se a Viagem Medieval. Uhum. Eu trabalho na empresa que organiza a Viagem Medieval. E estou com as bandas sonoras dos espetáculos. Uhum. Depois temos outros eventos aos quais eu estou ligado também no departamento de animação. Mas pronto, todos nós temos o nosso emprego e sabemos que em Portugal viver da música, primeiro, é difícil, e no que diz respeito à minha pessoa, nem sequer me apetece fazê-lo. Acho que é muito, muito, muito instável. Não, acho que não é por aí, porque hoje estamos bem. É uma cena sazonal. Sim, é muito sazonal, precisamente. E portanto, não me apetece ter, sei lá, andar aí um bocadinho, entre aspas, com as calcinhas na mão, porque um dia me apeteceu ser artista. Não, achamos que vai ser mais difícil conciliar. Mas vamos tentar que isso aconteça. Vamos tentar. Mas é um grande desafio mesmo. Esse é o nosso grande desafio mesmo. É esse, não é mais nenhum. Conseguir conciliar. Esse é o grande desafio. Então um dia a internacionalização ainda mais complicado seria. Não há internacionalização. Ponto. Bandas portuguesas, fora o fado, isso é mentira. Pronto, podemos estar a falar numa banda como Moonspell, que faz alguns tours eventualmente. Pronto, mas não nos vamos esquecer que o Moonspell tem muitos anos e a internacionalização aconteceu lá atrás. Exatamente, sim. Talvez hoje não acontecesse, aconteceu lá atrás, quase certeza que estavam no local certo, à hora certa, e portanto, e ainda bem para eles. Não temos essa ambição sequer. O tema, o Wish, sabemos que anda em redes de telemóvel em Inglaterra, por exemplo, e pronto, deixa estar, está tudo, não há problema nenhum, força aí, usem e abusem, mas isso de facto é pensar numa coisa que, do nosso ponto de vista, é surreal. Porque bandas como os Drive e como David Fonseca e como os Chutes e Pontapés lá fora é realmente ao pontapé, e eles não são como nós. Nós aqui recebemos tudo e achamos tudo muito interessante, e venham para cá, pá, que não há problema. Eles lá fora pensam vinte, e dizem, não, isso é que era bom. Então nós temos ali 20 ou 30 bandas encostadas, sem oportunidade, melhores até, porque lá fora há muito mais, a economia nesta área mexe muito mais, os estúdios são muito melhores, se for preciso, nós tivemos um produtor, que estamos super contentes com o trabalho do Vítor Silva neste disco. Se calhar juntam-se 3 ou 4 produtores a fazer um disco. Epá, é uma realidade completamente diferente. Nós tivemos que gravar o disco num mês, eles lá andam um ano, dois. Um videoclipe lá, estou a falar de Inglaterra, estou a falar dos Estados Unidos, pode, no mínimo, são 100 mil euros. Quer dizer, estamos a falar de realidades muito distantes, exatamente. Não é possível. Eu lembro-me que os The Gift tentaram, e outras bandas, não resulta, não vale a pena. E há uns casos, mesmo ali próprios, aqui ao lado de Espanha, não é? Sim, sim. São muito reservados. Aliás, umas datas em Espanha. Sim, mas Fonseca, tiveram algum sucesso, mas... Mas vamos ser honestos. É efêmero, estão lá naquele momento, exatamente. E depois a partir não, mas para que as pessoas percebam do que é que eu estou a falar, é possível nós fazermos o que os The Gift e outras bandas fazem lá fora. Sim. Mas eu pessoalmente, o Tony Hibbs, também, o Leeds, nós não temos tempo nem dinheiro para ir lá para fora investir, porque são as próprias bandas que tomam a iniciativa, claro. E tentam arranjar espaços para ir mostrar o seu produto, até aí muito bem, só que daí a achar que vamos para o mercado lá, não vamos. Isso e é mentira. E é difícil, é mentira, isso não vai acontecer. Ponto final. Nós temos o exemplo do Brasil. O Brasil não nos aceita. Uhum. Ponto final. Nós aqui, graças a Deus, manda vir. Não tem mais uma saca do continente. Manda vir. Epá, é por aí. E, portanto, eu acho que as pessoas estão a perceber da forma que eu estou a falar que isso nem sequer nos passa pela cabeça. Isso não existe. Não existe. Ok? Ponto final. Vamos falar agora dos músicos que estão convosco. Portanto, além do Litos, Tony e do Beto, temos músicos convidados que provavelmente também irão convosco ao vivo. É isso? Sim, é isso. Portanto, o alinhamento dos músicos convidados no disco, neste disco, por acaso, são os músicos que nos estão a acompanhar ao vivo, à exceção do Vítor Silva, que por razão logística ainda não foi possível. É. Temos o Paulo Veloso nas teclas e o Joel no baixo. Portanto, foram os músicos que nos ajudaram nesta cruzada que foi a gravação do disco. E que estão connosco ao vivo na estrada. Agora, da Clara, este é o vosso último bebê, né? Portanto, está aqui ainda a mostrar, e é prematura esta pergunta, mas não posso deixar de dizer: teremos novo disco drive no próximo ano? Nós não queremos. Nós não queremos. Uhum. Isso não se faz. A sério, não se faz. Achamos que é errado as bandas estarem a lançar discos ano a ano. Não se faz. Não acrescenta nada. Ainda não tivemos tempo de promover o primeiro, já estamos a lançar o outro. Não acrescenta nada. Isso não faz sentido. Isso chama-se desespero. Uhum. E, portanto, mais uma vez, e eu estava a dizer isso, já não sei, ontem, alguém, nós temos... somos privilegiados porque não vivemos disto. Exato. E podemos dizer, não, epá, nós não vamos. Temos o exemplo do Esclã, é um exemplo ótimo. Epá, já não lançam um disco há quantos anos? Dois, três? Dois ou três anos. Sim, o último álbum, Cintura, não é? Pronto. Tem três anos, talvez. Exatamente. É por aí, não vamos fazer música à pressão. E ainda lá há músicas para descobrir. Exatamente, pois é, exatamente. É, portanto, verdade. Não temos que fazer e não vamos fazê-lo. Pelo menos essa é a nossa vontade. Sim. Não queremos sequer fazê-lo. Vamos deixar estes respirar até que para que os sorrisos e o tenseio consigam surgir. Para que as músicas possam respirar por elas. Exato, e há aqui muita música. Eu falei há bocadinho na música que nós talvez façamos com alguém da área do fado, mas isso será um tema e uma experiência, não é um disco, será um tema e não mais do que isso. Agradecer naturalmente a disponibilidade de vir aqui à Boa Nova. Nós ainda vamos gravar em um tema, não é? Porque veio uma guitarra aí às costas, portanto, e acho que é interessante também que as pessoas percebam que para a Boa Nova é feito um tema aqui específico para eles. Portanto, agradecer naturalmente a disponibilidade de virem aqui. Ah, obrigado, nós. Vieram muito bem, volto a ressaltar. Mas espero, claro, que esta seja a primeira de muitas vezes que nos vamos encontrar. Sim, com certeza. Sem dúvida. Obrigado. Isso também vai depender do restaurante onde nós fomos agora. Claro, começar. Claro, naturalmente. Se sei do que falo, se eu vivo ao lado, nem tu passa por mim, tem cheiro de cor. Nem tudo que passa por mim tem sempre sabor e é sem cor. É sem cor que eu finjo que não existe. existo sem cor. É sem cor que eu finjo que não sinto, sei. Vidas que passam, que nos são contadas numa roda que é sem cor. São vidas que passam por mim, são cheias de cor. São vidas que passam por mim sem qualquer sabor. E é sem cor, é sem cor que eu finjo que não existo sem cor. É sem cor que eu finjo que não sinto. Que não existo sem cor.